generação que se avizinha, cumprindo a assertiva do Cristo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdaremos esse mundo novo, o mundo onde não haverá sofrimento, onde os espíritos descansam, abrem forças das lutas que passaram aqui na terra. Então, nós temos na terapia de vidas passadas um instrumento para nos ajudar. Por exemplo, um caso nos chamou muita atenção. Durante o curso, nós fazemos regressão uns com os outros, era somente para profissionais da área de saúde, psiquiatras, médicos, psicólogos, como eu estava fazendo a faculdade, me foi permitido participar do curso. Um rapaz sofria de um tipo muito diferente, estranho, de claustrofobia. Ele não tinha medo de andar de elevador, mas se o elevador estivesse lotado, ele não tinha coragem de entrar. Preferia subir as escadas. Não suportava aquela sensação de aperto. E fazendo a regressão em grupo, nós percebemos que ele relembra de uma vida anterior trabalhando numa mina de carvão na Inglaterra e sofrendo um desmoronamento, morrendo sufocado, asfixiado, ao lado de seus companheiros que trabalhavam nas minas. Ele, toda vez que entrava no elevador lotado, lembrava-se do aperto, onde eles estavam num espaço muito pequeno, confinados, onde veio a desencarnar. Então, alguns casos de mortes traumáticas, diz o Dr. Roger Wooger, no livro As Várias Vidas da Alma, ele que é estudioso das religiões comparadas, tem PhD nessa área, ele defende, por exemplo, que no budismo há algo que ele chama de sanskaras, cicatrizes da alma, que fenômenos que traumatizaram muito a nossa existência podem prosseguir no nosso mundo espiritual, no bardo para os budistas. Então, aquela cicatriz seriam aqueles eventos, por exemplo, uma noiva que é abandonada em pleno altar, na hora do casamento. Ou então passando uma decepção muito grande amorosa. Fenômenos desse tipo, mortes violentas, suicídios, é muito curioso. Alberto Almeida narra, por exemplo, uma jovem que tinha inclinações homossexuais, mas ela não se sentia realizada, não estava feliz. Homossexualidade egodistônica. E vão fazer o tratamento com regressão. Percebe-se em outra vida, morando numa cidade pequenina no interior da França. Ela, muito católica, vai à casa paroquial e é violentada pelo sacerdote, que era seu confessor. Ela fica tão traumatizada com aquele ato, que chegando em casa não tem coragem de falar ao marido e tira a sua vida, suicida-se. E aquela experiência foi tão dolorosa para ela, que ela tinha não somente o trauma da violência sexual, mas sobretudo o trauma do suicídio, porque experimentou a decomposição cadavérica. O corpo ainda estava cheio de fluidos vitais, o seu espírito não conseguiu se desligar-se dele imediatamente, e ficou experimentando o sofrimento da decomposição do corpo. Toda vez que ela se aproximava de um jovem, de um rapaz, ela sentia aquela repulsa, um sentimento inconsciente do suicídio que cometeu. O seu marido, à época, ouvindo falar das más línguas, veja um problema da maledicência, a cidade ficou comentando que ela tinha um caso com o padre. E desencarna na sarjeta, vitimado pelo alcoolismo. O espírito do seu marido, à época, é atendido na reunião mediúnica de desobsessão.